Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em Ponto. Hoje é domingo, estamos no domingo bonito de 6 de julho de 2014. Desta vez não me vou enganar, estou eu nesta mesa redonda, vocês estão aqui a ver, nesta mesa assim, redonda, onde estamos eu em Vila Nova de Gaia, Carlos Bonaparte, e a Adriana Pequeno, em Ilhavo. Olá, Adriana Pequeno, como é que estás? Olá, desta vez não te enganaste. Não, não. Só Ainda bem. acrescentei um ligeiro sotaque para ficar assim uma cozinha assim mais bonita, né? Pequeno. Ah, sim, pequeno. Exato. Bem, olá, caros ouvintes. Cá estamos nós, mais um domingo, mais um programa que vai ser fantástico, como são todos. Este vai ser em português, ou melhor, Portugal em festa, já que estamos no verão. Há alguns festivais, mas principalmente há as festas da terra, em que os imigrantes vêm todos para cá para terem com os seus familiares e também andarem nos bailaricos das festas normais de verão. Portanto, é um bocadinho assim a recordar ou a festejar essas festas que agora começam a aparecer por todo o país. Eu estava a ver uma emissão com essa em português, era assim, mas a gente andou a falar Chinoca nas edições anteriores, mas afinal não, mas também é em português como as outras, não é? Exato. Ah, bom. Está bem, está bem. Ora bem, ouvintes, podem participar no nosso programa através do e-mail 13.radiointernet.info ou através do nosso número de telemóvel 910106983. Estas são as vias de contacto primordiais do nosso programa, no qual podem participar e a vossa participação será bem-vinda. Sempre. A partir do dia 1 de julho, ou desde o dia 1 de julho, Cantarama está a apostar mais forte na sua participação. Entendemos que o ouvinte é realmente o mais importante enfim, da nossa existência e, portanto, é algo que nós queremos que o ouvinte sinta também mais do que nunca. Pode ligar exatamente neste momento, já será para a edição seguinte, mas poderá ligar exatamente no momento em que está a ouvir este programa. Quer dizer, será às 2 da manhã? Não, também é um facto. Mas entre as 10, sim, e as 11 da noite, às 10 da manhã e às 11 da noite, pode ligar para cá e faça a sua participação, para o programa 3 em ponto também. Pode deixar uma sugestão, uma crítica. Ou em qualquer altura, e aí sim, 24 horas por dia, pode enviar-nos o seu e-mail para o nosso endereço que a Adriana vai redizer, porque eu já disse uma vez. Diz lá, Adriana. 3 em ponto, arroba radiantenoe.info. É verdade. Ora, portanto, é então a nossa via de comunicação, as nossas vias de comunicação com o nosso auditório. Se quiser ainda também para este e outros programas, poderão adicionar o Skype da Antena Web. Que é o Skype com o nome especificamente este, Rádio Antena Web. Atenção, porque se os vossos nomes tiverem nomes estranhos, ou seja, se os perfis tiverem nomes que nós não estejamos a entender se é homem, se é mulher, se é spam ou não, no caso mais especificamente esta última, se é spam ou não, podemos não aceitar. Portanto, em caso de que, enfim, saibam que tenham um nome algo invulgar. Como é que os nomes britânicos, Ryan, não sei quê, se calhar é mais conveniente que nos avisem primeiro ou que nos mandem uma mensagem para que possamos ficar a par de quem é que nos está a escrever e que nos quer adicionar, como é lógico. E bom, é mais um programa 3 em ponto. Diz-me. Já agora esqueceste que também podem entrar e adicionar-se, né? À nossa página do Facebook, página e também ao grupo, É claro. verdade, a página é esta, facebook.com, bem lembrado, a página é esta, facebook.com/radioantenaweb. Também podem pesquisar pela Antena Web nos grupos do Facebook. Temos mais de 3.400 membros. Também podem, se quiserem, fazer o seguinte: podem, por vossa preferência, seguir-nos no nosso Twitter em twitter.com/radioantenaweb. São as 6 vias de comunicação, as várias vias de comunicação que têm à vossa disposição. Eu brincar a brincar, se calhar mesmo 6, era deixa cá ver. E-mail, Twitter, telemóvel, Skype, grupo e páginas, o mesmo 6, que engraçado. Olha, sem querer, acertei nas 6, no número 6. Para a nossa enfim, 6 formas de contactar connosco para o programa 3 em ponto. Ora, 3 vezes 2, 3 cada um, não é? 3 vezes 2 dá 6. Está certo, sim, não é nada. Olha, e por falar em 3, o que é que dizes se formos ao Informação 3 em ponto? Bora. Então vamos lá ao Informação 3... 3 em ponto. Exatamente, 3 em ponto. Vamos lá então. Informação 3 em ponto. Nem mais, nem menos. Os ouvintes sabem que nos últimos tempos tivemos algumas alterações de última hora, designadamente o facto de ter fechado a produtora rádio completa, e isso ficou marcado no sentido em que 5 horas e meia de programas diários perderam o seu efeito, portanto saíram da grade. Há um que está suspenso, porque irá, depois desta, surgir uma outra nova produtora, e na qual também vão contar com o programa Névoa. O mesmo está, portanto, suspenso, mas irá então regressar tão rápido quanto se possa, se possível já em setembro, segundo as indicações que o diretor da ex-produtora Rádio Completa nos confirmou. Entretanto, o que eu vos posso dizer é que há já algumas alterações com respeito a estas implicações. Desde logo, uma delas é o programa Ouvindo um Presente Antigo. Será um programa que sou eu, Carlos Bonaparte, quem vai apresentar. De segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã, no Canal 1, vamos ter música, enfim, dos anos 60, aliás, dos anos 40 aos anos 80. A diferença dessa música, desse programa em relação aos outros programas do género, é que não vamos aqui falar de nostalgia, não vamos recordar os bons velhos tempos, não vamos voltar, não é uma máquina do tempo, nada disso. É apenas e só a magia da rádio a funcionar, e o ouvinte depois transporta-se para onde quiser, ou deixa-se estar no presente, recordando, tendo apenas como fundo músicas que já conhece, ou então até que não conhece, porque muita música dos anos 70 que nós não conhecemos, e que para nós são novas, não são anos 70, são novas, não é? Porque o que é novidade? O que é novidade é aquilo que nós não conhecemos, para nós é novo, não é? Se eu agora passar aqui uma música que faz, sei lá, a faixa, por exemplo, a música Stars, da Cher, que é uma balada, para muitos é uma novidade, sabem que não é nova, mas não deixa de ser uma novidade, não é? E no entanto, anos 70. É apenas um exemplo. Ouvindo um Presente Antigo, é como se chama esse programa que vai estrear já na próxima segunda-feira, no Canal 1 da Rádio Internet. Das 10 às 11, das 11 às 11h30, também no Canal 1, vai regressar o programa Hora da Misericórdia, desta vez apenas de segunda a sexta. O programa, que ia para o ar de segunda a domingo, vai agora para o ar de apenas de segunda a sexta e tem meia hora de duração, portanto das 11 às 11h30. Esta hora e meia de programa era o programa Espaço Aberto, agora então este novo programa, estes dois programas que vão dar cobertura a esse espaço. Na Antena Best não há nada que se possa fazer para já, das 11 ao meio-dia nada, nem das 2 às 3, nem das 6 às 7. Lembrando que das 7 às 8 mantém-se o programa Neva, ainda que suspenso. Vamos ver o que é possível fazer. Vamos ver o que é possível fazer nestas circunstâncias. Também na próxima segunda-feira vai estrear o programa, e no Canal 1, Antena Stars. O programa Antena Stars entra na grade em substituição do programa Mundo Sertanejo, e poderá não ser o único, já que algumas das produtoras estão a optar por manter a referenciação exclusiva ao Brasil. Ora, nesse aspecto, a Antena Web está sediada em Portugal e muitos dos ouvintes são portugueses, já para não falar que há outros tantos que nos escutam um pouco por todo o mundo. Entendemos nós que limitar ao Brasil algo que é universal, digamos assim, não faz sentido. E nesse aspecto, optamos então por tirar da grade todos os programas que estejam a oferecer alguma resistência territorial, no caso. Deixe-me também dizer, porque aconteceram coisas na última semana, coisas bastante relevantes, que a Antena Web vai ter no próximo dia 2, dois canais. Um, ou dois novos canais. Um é uma reabertura, que é o canal 2, já sabíamos. O outro é a Rádio TNZ. A Rádio TNZ vai abrir portas no dia 2 de agosto. A estação já existia antes, agora a mesma inclui-se ao grupo Antena Web e passa então a fazer parte, enquanto rádio, deste grupo de comunicação. A lógica dos responsáveis da emissora é, enfim, entenderam, e nós ficamos contentes com isso, que a Antena Web é uma porta aberta para um maior sucesso. É bom que nos vejam desta forma, é bom que tenham entendido a nossa estrutura como algo merecedor de defeito, que é uma perda de independência, de certa forma, não é? Portanto, a rádio vai contar com novos, com vários programas. Atualmente teria poucos, como quem diz, mas contará com muitos programas, muitos que não são programação em rede, ou enfim, seloão, outros nem tanto. São muitos programas que não são produção em rede. E, portanto, são programas de certa parte exclusivos, ou que passam em tempos muito distintos no grupo Antena Web. Alguns são mesmo exclusivos. E deixe-me só dizer também, quanto à grelha de programas do Canal 2, apesar do imprevisto que houve com respeito à rádio completa, da qual também iam fazer parte alguns programas do Canal 2, a verdade é que também já temos uma grelha bastante definida, e a mesma já estará para esta altura disponível no site, no renovado site da, portanto, do Canal 2. O Canal 2, que abre portas também no dia 2 de agosto e que trará então aos nossos ouvintes uma ideia muito semelhante àquilo que era no princípio, ou seja, um canal baseado na produção externa. Nesse sentido, alguns programas continuam a fazer parte, como por exemplo o Caminhando com Jesus Cristo, vai continuar a fazer parte, ou até mesmo o Festa Funk, que mantém a sua presença naquele canal. Outros programas, nomeadamente da Target Radios, regressam ao grupo, os programas que são Contagens, ou o Sertanejo Pobre Universitário, um programa que fez parte da raiz do Canal 2. E vamos ter aqui motivos de interesse para que os ouvintes possam fazer então, acompanhar-nos, enfim, possamos todos acompanhar-nos de certa forma nesse percurso. Convido-vos a visitarem então o Canal 2 e a parte da programação. Vão ter uma surpresa, porque a grelha do Canal 2 já está atualizada com respeito à grade anterior. Neste momento posso dizer que ainda há muito espaço em branco, mas os mesmos vão sendo ocupados a seu tempo. Está, portanto, a Antena Web à procura de novos locutores. Para participar da nossa equipa, de forma responsável, claro, basta que nos envie um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Vou voltar a repetir, geral.radioantenaweb@gmail.com, e possa então fazer parte da nossa equipa, inteirar-se como é que funciona este sistema, sabendo que não há qualquer tipo de remuneração, e depois então, podendo, como eu disse, ter esta, enfim, ter uma participação na equipa de locutores da Rádio Interweb. É, nós estamos à procura, esperamos pela vossa participação. E o Informação 3 em Ponto termina por aqui. Vamos daqui um bocadinho à música com a Adriana Pequeno. E pronto, é isto, Adriana. Já acabou. Estava à espera da música do tum tum tum fim. Okay. Pois, mas isso só ouvem os nossos ouvintes agora, já não ouvimos nós. Ah, ok. Pronto, então já fiz aqui um bocadinho de música eu. Pronto, ainda bem. Não, só os nossos ouvintes agora é que ouvem. Aqui nós aqui no studio não conseguimos captar. Ai, Portugal em festa, conta-nos lá coisinhas. Vamos a três músicas cada vez. Ok, vamos lá às três primeiras músicas. Vamos começar com Os Solitários, com Roça Roça. Esta música, que é uma música deste ano, de 2014, é a que dá nome a este novo trabalho e é o primeiro single a ser extraído deste CD. Uhum. Este CD, ou seja, Roça Roça, a imagem dos anteriores apresenta uma abordagem que une uma vertente mais pop dance às letras divertidas e animadas com que o grupo já nos habituou. É um álbum que reúne os sons populares aos ritmos mais modernos, numa mistura que pode ir, que pode gostar ou não, mas penso que sim. Cantar e até dançar. E é tudo. Ao menos dos solitários. É. Sabes que. Como é que eu te posso explicar? Sabes que. Eu gostava muito dos solitários. Porque o mesmo senhor que tinha aquela voz normal, não é? Uma voz assim normal, de cantor, também fazia uma voz de mulher. Então ele tinha uma música que era. Eu vou cantar mesmo assim porque isto é. Pronto, ele tinha duas músicas muito interessantes. Uma. Como é que era? Olha o Viagra, Zé. E ao mesmo tempo tinha uma que era Eu quero namorar para ti. Mas mesmo a cantar a música toda com voz de mulher. Embora ele dissesse na música, ainda com a sua voz de mulher, Eu quero namorar para ti, quero ser só teu. Teu. Mas com voz de mulher. Olha, até temos palmas e tudo, sim, senhor. Eu não sabia que fazer uma voz não é tão interessante até ao ponto de ter palmas, não sei se os ouvintes aí captaram. Ai, ai. Pronto, é isso. Mas, obrigado pelas palmas, Mais obrigado, obrigado. Obrigado. a segunda música. Desculpa, assim. Diz. Ok. A segunda música, vamos ter o Augusto Canário e amigos com Do Roça Roça que a malta gosta. Vai, se ele diz, quem sou eu para negar? Esta música pertence ao álbum Concertina que te quero bem, de 2013. Augusto Canário. É a voz solo, também toca concertina, cavaquinho, gaita de foles e viola braguesa, que eu não sei que instrumento é este. É um instrumento típico português. Ah, pois isso até aí eu consegui chegar. Mas Aquela é como atrás dos nunca montes. ouvi com viola a tocar, é por isso que não estou a ver Aquela é mais para que trás dos tipo. montes. É trás dos montes, Minho. E não tenho mais nada sobre ele. Desta vez só tenho estas informações. Isto foi para conjugar, já que a primeira música era Roça Roça. O Augusto Canário contrapõe e diz que Roça Roça é o que a malta gosta. Pronto. Mesmo propósito. E agora a terceira é para contrapor as outras duas. Ricardo Henrique com Tá Maluca. Ai, ai. Eles já passaram aqui, não já? No nosso 3 em ponto, não já? Acho que sim, já passaram. Esta música pertence ao álbum Tá Maluca, deste ano também, 2014. É um novo álbum de originais que conta com um envolvimento mais profundo da dupla, revelado na autoria da grande maioria dos temas que o compõem, mas não perdeu a linha condutora que os caracteriza. Este trabalho também conta com as tradicionais influências brasileiras, que os têm vindo a definir ultimamente, os arrochas e o sertanejo universitário, que é muito tocado no Brasil, por assim Ou, por dizer. outras palavras, o arrochanejo. Porque existe arrochanejo, que é a mistura entre sertanejo e o rocha. Exato. encontramos novas abordagens e outros géneros musicais, como o kizomba, o reggae, o pop e as incontornáveis baladas. Esta não é balada. Incontornáveis baladas? Sim. Eu acho que... Tu vais ver, sim, mas... Que é a menina veneno, talvez. Pois, está bem. Se dizem que sim, eu digo que não. Pois pronto, ou seja, estas três músicas ligam-se. É um roça-roça, do roça-roça que a malta gosta, e depois há outros contrapeitos que dizem que está maluca. Pronto. Ou seja, não sou eu que estou maluca. Pronto. É a malta. A malta está maluca. É a malta está maluca. Lá vem... Exato. Milhões de malteses para cima de nós. Ah, sim, não são os malteses. É a malta, pois, não os malteses. É outra malta, pessoal, é outra malta. Entenderam malta? Exato. É outra malta. Exato. É isso tudo. Bem, os tugas entendemos. Se não nos entenderem, olha, paciência. Ouvimos através de malta. Hello Malta! Good evening! Ordinava no lá o que se fala para lá, sei lá, não sei. Eles entendem. Se houver, deve ser algum português que lá esteja. Portanto, entendo português. Já viste eles espalhar a palavra e vão malta todos para aqui para cima. É porque isto eles cabem cá dentro. Apesar de haver imigrantes portugueses que, quando chegam aqui a Portugal, tentam se armar aos cagados a falar ou inglês, ou francês, o que eu acho... ou alemão, que é para se armarem aos cagados que estão a viver lá fora. O que eu acho é piada, é aquela coisa do... Está um casal de imigrantes portugueses na praia. Tranquilo, que eu não vou dizer nada que não deva, hein? Não sei se conhece a piada, que ele tem uma palavra que não devia ser dita, mas eu também não vou dizê-la. E então, basicamente, estava um casal de franceses, de portugueses, aliás. Nicolás, tu vas tomber. O miúdo lá na rocha, lá à travessa, a cair, não é? Ali abaixo. E a mãe, Nicolás, tu vas tomber. Nicolás, mamãe está dito, tu vas tomber. E o miúdo sempre lá na brincadeira. Nicolás, tu vais cair, caraças! Foi uma vez que eu, quando vim para a França, quando eu fui à Roménia há pouco tempo, por isso é que não houve também emissões, e então eu vinha para cá, vinha da Roménia para cá, e houve um senhor, um português, que teve problemas com um computador que trazia, um portátil. Bem, o homenzinho começa a falar francês, explicar, mas não sei quantos, não sei quês, mas o homem começa a enervar-se, porque a mulherzinha não queria que ele levasse o laptop naquela mala, tinha que ser outra. Aí o homem começou-se a passar, começou a misturar o francês com o português. Ah, boa! Ai, não sei quê, mas já comprei o bilhete! Oh pá, aquele foi lindo. Eu sempre lembro quando é que ficava lá, porque para todos os efeitos ele estava a trazer a vida ao pessoal, não é? Ele não tinha culpa, mas pronto, aquilo estava a dar-se, não é? Mas vá lá, pronto, eu estava em segurança para todos os efeitos. Aquilo disse-me atrás de mim. Depois o homem vai à mala dele, mas estava com tanta. Foi tão rápido que eu até pensei que ele fosse à minha. a proteger a minha mala, assim de repente, por lá os braços à frente, e o homem, ah, perdão, eu não tenho problema. Lá já sabia que ele era português. Oh pá. Depois, enfim, foi muito giro. Ai, isto é uma vida. Pronto. São as três músicas. Nós vamos ouvir, não é? Exato. Vamos então ouvi-las e nós já voltamos para... É verdade. As outras três. Mais três musiquinhas no nosso 3 em ponto. Até já. É fim de semana, mas não vou cair na cama. Hoje não quero ficar só com a solidão. Vou me arranjar, vou me perfumar. Vou pôr a mini saia e um bom tacão. Let's do it, baby. Encosta a cabecinha, encosta, encosta.

sejam bem-vindos, caros ouvintes, a mais uma parte do nosso 3 em ponto. Não digo segunda parte, porque esta vai ser a última parte deste programa deste domingo solarengo, penso eu. E espero que vocês estejam na praia, no campo, seja onde for, a ouvir-nos, claro, a escutar-nos. E pronto, é isso. Passo a palavra a Carlos. O que antes que eu diga alguma coisa que não dela. Não deixa de ser a segunda parte. Sim, é a segunda parte, ok. Pronto. É a última, mas não deixa de ser a segunda parte. E quanto a ser assim um dia solarengo na cena. É cá estou aqui a ouvir o programa assim às 3 da manhã e isto de sol não dá nada. Não sei o que é que se passa, deve ser a das nuvens ou eu que não tenho bem os óculos assim bem postos. Não vejo nada. Ou pode ser cá para baixo aqui na Alentejo, seja um ar diferente daí para a ilha, vou nascer. Aqui, não sei. Aqui não se vê nada. Mas estás aonde? Vais num chaparro ou aqui? Estou aqui numa mina destas assim a 2 km de profundidade. Ah, pois. Estou a fazer aqui um trabalho de restauração aqui numa das galerias e não tem aqui sol nenhum. Mas também são 3 da manhã, não sei se lá fora estará sol ali. Pode ser que esteja aí não esteja. Essa hora está escuro, o sol ainda não nasceu. Ah, como aqui a locutora do programa dizia que era assim um domingo solarengo, eu estava aqui pensando, então, mas... Ah, mas depois domingo solarengo, mas isso já foi ontem, 3 da manhã já só pode ser a segunda. Também é verdade. Também é verdade. Mas também o programa é às 3 da tarde, não às 3 da manhã. Pois, também é verdade. Então, retira aquilo que disse, senhora. Pode continuar, menina. Peço desculpa. Oh, obrigada pela menina. Essa adorei. Bem, o que é que... Tu não és um homem? Não. Ai. Pode continuar, menino. O que é que menino? Eu posso dizer? Eu não sei o que é que eu posso dizer. Bem, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que, por estas alturas, julho e agosto, como se eu peço outro julho, julho e agosto, temos uma maior afluência de imigrantes que vêm para as suas aldeias, as suas vilas, vêm ver os seus familiares, como já disse anteriormente, vêm para as festas de verão, para os balaricos, e também, claro, também bem se abastecer, porque depois eles quando vão embora vão com o carrinho cheio de enchidos, de carnes, coisas que são produzidas na terra, que só existem aqui, porque, lá eles não têm. Até porque convenhamos que enchidos e carnes são coisas totalmente diferentes. Enchidos, aquilo pode ser enchidos, não sei, tipo uma bomba que vai assim enchida de explosivos. Um pedacinho de carne para comer enquanto aquilo não arrebenta. Também é verdade. Ah, enchidos, encher o depósito assim de gasolina, também é verdade. Não, eu estou a falar enchidos mesmo. Chouriças, paio, mas... Agora falta-me o nome do enchido que é assim grande. Eu também paio. Eu paio muitas vezes, sabias? Eu paio, às vezes, paio um bocadinho para descansar, paio mais um bocadinho para descansar mais um bocadinho. Eu paio muitas vezes. Descansa muito, pá. Sou preguiçoso. Então, a gente tem que descansar com este calor, hein? Então, 40 graus à sombra, quem é que aguenta? Não pode. Está lá. Isso era o nome de uma música. Ah, 40 graus à sombra. Não sei. Não faço a mínima ideia. Bem, vamos às nossas músicas, continuar o nosso bailarico, não é? É verdade. Então, esta próxima música vai ser tu a dizer o nome dela. Eu digo o nome do cantor, diz o nome da música. Ah, então, espera aí, que ainda não estou aqui preparado, ainda tinha aqui isto aberto. Mas então, agora deixa-me cá dizer aqui uma coisa que eu gosto muito, que é uma frase aqui dos Mind the Gap, que eles dizem não sei o quê, não sei quantos, que é o chefe da aldeia porque é treinador em França. E é uma grande verdade. Há muita gente aí que, bem, tal, são os maiores, porque, enfim, porque... Porque, como é que diz, que é mesmo isso, que é o chefe da aldeia que chega lá, ei, esta é uma pessoa muito importante, hein? Uma pessoa, cuidado com ela, é uma pessoa de respeito, porque é trabalhar na França, não é? Se fosse, não sei, um tipo que acabasse ali o curso na universidade ali do distrito, não era assim tão importante. Mas até é trolha, mas é na França, cuidado. Oh! Bem, e isto até foi bom, porque deu para encher chouriços, precisamente, enchidos. Fazendo os queijitos? Apesar de eu não gostar de queijo, nem de queijão, portanto. Ai, ai. Mas diz lá, requeijão. Então, vamos ouvir Mike da Gaita. Mike da Gaita com. Vou procurar essa mulher. É, isso não foi lido convenientemente. Estás a ver porque é que eu quis que tu dissesses? Porque eu não entendi. Eu não entendi estes tracinhos aqui no meio. Mas os tracinhos são mesmo para estar. Porque é mesmo de propósito. Não entendi. Procurar. Isto é o quê? Bem, assim, lê-se. Procurar também é verdade, mas. Só se for, porque não estou a ver qual é que é a ideia da. Não, porque o início do refrão, quando ele diz. Estes tracinhos servem porque as primeiras palavras que ele diz duas vezes sem orar. Ah! Ah! Está bem. E a terceira vez é que diz a palavra completa. Curar. Pronto. Ah! Está bem. Ai, ai, só maldade, minha gente. Só maldade. A culpa é do Mike da Gaita, não é minha. Agora, não sei que gaita é que ele se refere também, mas pronto. Eu gosto mais da gajinha do café. Eu escolhi esta. Esta é uma música de 2012, do álbum Estou a Kifar, de 2012. Também não sei o que é que isto quer dizer, kifar, mas paciência. E vou não passar. Tenho mais nada. A única informação que tenho, o que é muito bom, realmente. E agora temos aqui o Simão Muniz, agora dizes tu o nome da música. Temos aqui de seguida o Simão Muniz, mais conhecido recentemente como Viramilho. Ah, agora também gostei. E a música chama-se? 360 A Mocha Maria. 180, 180, ok, pronto, esquece. Pronto. Isto durante, quando eu ouvi esta música pela primeira vez, durante a tarde inteira, andei com a porcaria do refrão na cabeça. Pronto, está bem. A vira-te destas coisas, não é? Bem, esta música pertence ao álbum 360 A Mocha Maria, de 2013. Uhum. Portanto, o verão de 2013 ficará sempre marcado pela positiva com a apresentação deste novo projeto musical pela positiva ou não, dependendo das opiniões. Pois. Irreverente, popular e muito divertido. Por acaso é. É. O Viramilho é uma personagem. Pois. O Viramilho é uma personagem e foi-se a ligação com a Adriana Pequeno. Então, ouvintes, vamos voltar daqui um bocadinho para mais uma parte do nosso 3 em ponto. Para já, um breve intervalo. Até já! As noites de domingo estão melhores do que nunca no Canal 1. Das 21 às 23 horas, o programa Noites de Domingo apresenta-lhe vários conteúdos, entre música, conversas, entrevistas e alguns momentos para recordar o passado presente da nossa estação. Não perca, aos domingos, um espaço único no qual o estimado ouvinte também pode participar. Noites de Domingo, aos domingos, a partir das 9 da noite, no Canal 1. Ora, estamos de volta, ouvintes, e deixa-me só fazer aqui uma correção, porque afinal aquela não era a última parte. Nós ainda temos um intervalo e só depois é que. E agora sim é que é a terceira e última parte do nosso 3 em ponto. Porque o Viramilho. O Viramilho virou o mesmo. Estás a ver? Eu bem. Que é razão? Que não. Aquela. Então não estão aqui a perceberem. Então a gente começa a segunda parte aqui com a Adriana Pequeno dizendo: eu não vou dizer que é a segunda parte porque é a última. E agora, bem parecido, tinha razão. Já não tinha esquecido o que tinha dito. Tem tudo a ver com o Viramilho, pronto, esquece. Viu mesmo. Exatamente. Foi tal coisa que deu volta à cabeça. Pronto. Portanto, sendo esta a nossa última parte, portanto, eu já aqui me despeço de todos vocês. É melhor despedir-te mais tarde. Não vais deixar de voltar a cair. Até para a semana. Espero eu. Se não houver problemas maiores, espero estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado e se tenham divertido tanto quanto nós. Nós divertimos-nos sempre, pronto. Peço desculpa qualquer coisinha onde nos aguentarem. Eu sei que às vezes nós somos chitinhos. Nem por isso. Somos aqui um conjunto. É verdade. Uma boa parceria. Portanto, e pronto, é tudo. Para mim é tudo. Tenho que apresentar outra música. Não é tudo. Exatamente. Não me ias deixar aqui, eu e os ouvintes não nos ias deixar solitários. Não. Mas de despedidas é tudo. Portanto, a última música é tudo vai ser por agora. Sons de Minho com Dá-me um Beijinho, seja quem for. Aceito beijinhos toda a gente. Esta música é do álbum Dalma e Tradição de 2013. O grupo é de Viana do Castelo e é constituído por 8 elementos e apresenta um repertório de músicas tradicionais e populares portuguesas. São cantigas ao desafio e temas originais também. Uhum. São jovens defensores da música popular e das suas tradições. Juntam a sua vasta experiência musical à vontade de transmitir a riqueza do seu legado cultural. E pronto. Tá bom. Então vamos ouvir estas três músicas do Mike da Gaita, do Viramilho e também do grande, do espetacular, do sensacional grupo, que me esqueci do nome, estou a brincar, são os Sons de Minho. Agora sim, estes chouriços. Há bocadinho falamos em enchidos, agora fico com esta. Os Sons de Minho, e então voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Como já disse a Adriana, se não houverem previstos de maior. Porque está previsto um apocalipse para o dia entre domingo e segunda. Pronto, ou seja, o dia que intercala, ou seja, o dia depois de domingo e o dia antes de segunda. Algures entre as 23:59 e 59 segundos e 59 centésimos mais 99 milésimos de segundo. Pois, até o Viramilho te virou a cabeça, pá. 59 segundos, 99 centésimos e 999 milésimos. É aí, precisamente, que se vai dar o crash entre domingo e segunda. E aí vamos ter um novo dia. Vai ser nessa altura que vou dizer bom início de semana. E vai ser nessa altura que nós vamos ver, então, um novo dia surgir. Vai ser... Ora, deixa cá ver. Isto tem que terminar em despreensitar, não é? Pode ser. Não, quarta-feira era chato, já há uma quarta. Não sei, Carlos-feira, uma coisa qualquer assim do género. Que vai ser assim. Vamos ter aqui um novo dia da semana. A semana vai passar a ter 8 dias, hein? Portanto, Viramilho, siga para a frente. Ouvintes, até para a semana, então. Até para a semana.